meuscds.com. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, fingir o seu sono, sei lá. Te provo teu beijo, até que a baba vai me arranhar. Posso ser fiscal do teu olhar, nem precisa falar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser sua cobaia pra quando você fizer seus planos, oh. Mas quando for beijar alguém, antes de amar, meu bem, testa esse gol em mim. Mas quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar, não saia, aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. Meuscds.com. Aceito esse emprego de cobaia. Sair do banho. Posso ser sua cobaia pra quando você fizer seus planos. Baixinho que eu quero ouvir vocês. Quando for beijar alguém, antes de amar, meu bem. Mas quando for beijar alguém, antes de amar, meu bem, me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia.